vida que parece muito calma tem segredos que eu não posso revelar, escondido bem no fundo da minha alma. Não transparece nem sequer em meu olhar. Vive sempre conversando a sós comigo, uma voz que eu escuto com fervor. Escolheu meu coração para seu abrigo e dele fez um roseiral em flor. A ninguém revelarei o meu segredo e nem direi quem era o meu amor. Minha vida que parece muito calma tem segredos que eu não posso revelar, escondido bem no fundo da minha alma. Não transparece nem sequer em meu olhar. Vive sempre conversando a sós comigo, uma voz que eu escuto com fervor. Escolheu meu coração para seu abrigo e dele fez